Amor. O amor nos ajuda a enfrentar o deserto que a vida nos traz. Esperança, luz, o amor é paz. Olho para a janela e vejo a flor mais bela. No jardim tão bonito, vejo a Cinderela. A flor vai cair, a árvore vai ficar. Tudo passará, o amor permanecerá. Deserto. A flor caiu, a flor secou, a morte chegou, no deserto eu estou. A solidão me invadiu e o meu coração partiu. Tudo acabou, a tristeza ficou. Tudo vai passar, é tempo de recomeçar. Nunca pare de lutar e o amor renascerá.